cortinas de aço, janelas travadas, de mãos algemadas, você chegou aqui. Parece que agora é o fundo do poço e haja esforço, não dá mais pra sair. Mesmo estando dentro da prisão, escute, amigo, esta canção. Jesus ainda pode te salvar. A tua história pode ser mudada, a vida pode ser iluminada. Jesus pode te ajudar. Atrás dessa cortina tem um coração que pode receber de Cristo salvação. É só você deixar Jesus entrar, a tua vida Ele entregar, para receber perdão. Atrás dessa cortina tem um ser humano que busca uma chance de recomeçar. E mesmo estando preso por aqui, você pode ser livre e sentir a salvação te alcança. Existe um amanhã, existe um amanhã com Deus em tua vida. Existe um amanhã. Cortina tem um coração que pode receber de Cristo salvação. É só você deixar Jesus entrar, a tua vida Ele entregar, para receber perdão. Atrás dessa cortina tem um ser humano que busca uma chance de recomeçar. E mesmo estando preso por aqui, você pode ser livre e sentir a salvação te alcança. Existe um amanhã, existe um amanhã com Deus em tua vida. Existe um amanhã, existe um amanhã, existe um amanhã com Deus em tua vida. Existe um amanhã, existe um amanhã.